Há muito tempo. E hoje em dia esse tempo. Aplica aquilo que sei, transmitindo a mensagem. Não vale a pena transmitir uma mensagem errada. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Transmitir uma mensagem errada. Não vale a pena, não. De muita criança, eu já fui uma delas e tu revelas que não mudaste muito. Deixaram-te sequelas, pois já não querem a escola. Dizem que se foda por cantar rap e ser mau, está na moda. Oh, não. Não te deixes levar. Oh, não. Não te deixes.